meu Deus poderoso, Deus de bondade e de amor, justo e fiel para sempre, Cristo Jesus, meu Senhor. Que maravilha, Cristo, achei, meu coração a Ele entreguei. Gozo infinito Jesus prometeu, servindo a Ele o meu rei. Nos teus caminhos me guiará, cheio da graça, Senhor, sempre na tua verdade, guia-me no teu amor. Que maravilha, Cristo, achei, meu coração a Ele.